Frequência, frequência livre. Frequência livre, Índia November Alpha. Copiou o controle, Índia November Alpha. Índia. America 229, eu reduzo speed to 220 knots. Pode prosseguir a 2000, autorizado a interceptar carro? Autorizado, desça para 2000 país, a gente permanece livre LS em porta estabilizada. Neste 1828. Controle 199, décima 8, bom voo. 198, grato, voo no 073. 414, desça para 3000 país, ajuste na 093. Cadê o 35414 para 3000 país, confirma o restante da mensagem? Ajuste de altímetro no 0 no 3. Ok, sim, aqui é o 0 no 3. Salvador, bom dia, voo no 073 da EL, Leda, não se escuta. No 073, bom dia, contato radar, saída da EL, nível 340. 340, voo no 073. Salvador, o trip 5414 está fazendo um desvio de 15 graus à direita para evitar formações, está atingindo 5 mil pés. Sim, por quantas milhas permanecerá no desvio? Mais 3 milhas, no máximo. Sim. Quatro, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil pés, no 0 no 3. America 229, we're just speed to 200 knots. America 229, send it to 4,000 feet, clean 810 on 3. 4,000 feet, QN81013. 4,000 feet, QN81013. 5414, desça para 2,000 pés, ajuste permanente. Para 2,000 pés, ajuste 1,093. Gol 1,888, complete final, chame torre 1,1895. É, confirma a frequência, torre? 1,18.95. 1895, 88. Trip 5414, autorizado LS, reporte estabilizado. reportará estabilizado 5494. Cenário 63 do nono, pushback, acionamento, posição 7. Autorizado, sim, para destaque. Torre, bom dia, gol 1888, final da 0. 1888, tráfego da cidade, atenta pássaros. Na final da 1-0, vento 100 graus quando 3-9, altímetro 1-0 no 3, reporte quando baixado e travado. Já baixo travado, 1-88. Afirmativo, autorizado pouso, piso no 0, vento 100 graus quando 3-9, voo no 888. Pouso na 1-0, 1-88. Informa um bando de pássaros levemente à esquerda, à sua esquerda da aproximação, na curta final aqui da 1-0, bem próximo ao eixo da pista auxiliar. Ok, obrigado. Bono 073, sendo centro Recife, 951, na terra 1-3395. 251-3395, ou no... Trip 5414 no estabilizado no localize. Gente, complete final, chame torre 11895. 11895, bom dia. Bom dia. America 229, finish 2000 feet, QNH 1013, cleared, ILS report established. Thank you, 3000 feet, cleared the ILS, runway 10, approach American 239. Transformador, muito bom dia, só está 3296, consciente de informação do Leandro, usando 185 para 1-0. São 3896, autorizado, chega da Mari, desça para o nível 050. 050, chega da Mari, 3896. Já travado. Paciente 5414. Torre, confirme o vento no 4, do 5414. Afirma o vento de proa, a intensidade de 1-3 nós. Obrigado. 1-888 no solo 08, direito no 2 no decimal 9. Direito 2 9, 1-888. Trip 5414, confirmando o vento 100 graus, cono 3-9, autorizado pouso, pistão 0, atente a pássaros durante a aproximação. 5414. Autorizado pouso, pistão 0, Trip. Tá ciente, 5414. 28, passo autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para portão 31-882. American 239, contact the tower 118.95. American 239 checking in final approach, visual runway 10. Okay, American Lion 239, altimeter 7013, continue our approach, you are number 2. Could you confirm land gear is not locked? It's not yet. Okay, report when locked, down and locked. And inform Fuck of birds on final runway 10. Be attention. Thank you. Questionnaire, me atriz no ano, posso ter a moto, bom dia. Tem condições de alinhar e decolar assim que é autorizado? Positivo. Agilizando manobras, reposte na cabeceira, aguardando apenas a pista livre, Questionnaire, me atriz no ano. Vai aguardar a autorização de decolagem, vai posicionar, Questionnaire. Triple 5414 no solo, Zuno 2, direito ao livrar, chama o solo 1-2, Zuno 19. Livrar o 2, Zuno, alargue. Xené 6391, autorizado decolagem de pista no zero, vento 090 graus, com no 3 nós. Livre decolagem, dá no zero, Xené 6391. Alfa Juliette, 1-2, tipo 5414. American, 239, gear is down and locked, 1000 feet on final. Confirm, please. American 239, on final approach, gear is down. Okay, expect to runway vacated America 239. Okay. America 239, clear to land runway 10, windy 100 degrees with 13 knots. Clear to land on runway 10, thank you, American 239. Para 3 mil pés, ajuste na 013. Libre as construções, descendo para 3 mil pés, compreendeu no 013. 98. 98, uma boa. Juliette, Bravo Delta, poderia confirmar o horário de voo? Aleda. Radar, saída da EL, nível 360. EL 360, autoriza a brise, senhorita. Autorizado Leda, da presente, Xané 6319. Direto Leda, obrigado, Xané. America 239 on the ground at 15, when you vacate, contact 121 decimal 9. 121 decimal 9, bom dia, American 239. Bom dia. Bom dia, American 239, vacating the runway, taxi to park, gate 11. American Line 239, clear taxi via Alpha Juliet to gate 11. Alpha Juliet, and then to gate 11, American 239. Okay, say gate again for American 239, say gate. Gate 11, 1-1. 1-1, copy. Juliette Bravo Delta, pronto para cópia. Autorizado Salvador Aracaju, nível de voo 090, via Golf 677. Subida Conde, curva esquerda, pista no 7, 0272 é o código. 120 decimal, corrigindo, 1198 é o controle. Juliette Bravo Delta, comportamento agora correto, confirme por favor, Pat Silver. Pat 502 a bordo, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre 1895, ajuste no 0 no 3. Zoro Gol 983, táxi de reclamação. Juliette, tá nível 380 para São Paulo, Guarulhos. 983, eu tenho aprovado 360 para Guarulhos. O senhor aceita ou aguarda a recoordenação do 380? Não, copia 360. Autorizado Guarulhos, em vez de voo 360 via Upper Zulu 16. Subida da El, Leda Bridge, primeira curva direita, após a decolagem, cabeceira 10. O código transponder é o 5076. 5076 e o controle em 120 decimal 8, corrigindo 1198. Ok, 360 autorizado para Guarulhos, Upper Zulu 16, decolando da El Leda, pós Leda Proa Bridge. Decolando 10, primeira curva vem ser à direita, 5076 no transponder, 19 decimal 8 é o controle, gol 1983. Correto, chamo para posicionamento. Vai, pois tá pronto, obrigado. Afirmativo, é poste, ponto espera taxi Papá, o Juliette Bravo Delta. Altímetro no 0, no 3. E com o Zulu no Weber? É que o Zulu no Weber é transporte de enfermo? Transporte de enfermo, afirmativo. Eco Zulu November, poderia confirmar a radial de saída para a Sierra November Romeo Eco? 00, quantas milhas a face de Salvador? 00, pronto para a cópia? Está autorizado Salvador para Sierra November Romeo Eco. Vai inicialmente nível de voo 085, visual, sai no corredor Axé, restrito no meu pés até o farol da barra, com a primeira curva à direita, 5066 é o código transponder, 119 decimal 8 é o controle, 119 decimal 8. Bravo Delta, táxi via pista 17, reporte sobre a cabeceira, pronto. Acionamento táxi de decolagem agora com a torre 1895, o ajuste no 0 no 3. Equilíbrio November, reporte quando pronto para o táxi, altímetro no 0 no 3, 4, 5. No ponto para táxi Papá. É, confirmando o altímetro no 0 no 3. Azul 4207, autorizado em chegada bom, se desça para 4.000 pés sem restrições, ajuste em Salvador no 014. 4.000 sem restrições no 014. 3319, chame centro Recife, 1251, lanterna 13395. 3395, pode confirmar a primária? 1251. 51, 3395, obrigado. Patrulho, Azul 4207, voltando. Prossiga. É, pode ser bom se fazer o RNAV, viu? Autorizada, RNAV, UISC, Azul 4207. Relativo, 4207, obrigado. Zona 260, bom dia, autorizado chega da Mari, desça para nível 050. Confirme. É o Xaner 6140, autorizado para Maceió. Sim, é o Xaner 6140, está autorizado o plano para Maceió, nível de voo 250, via Peruísque 58. Subida por Caracaju, curva esquerda, porta decolagem. O código transponder é o 5105. E o controle 119, decimal 8. Autorizado 250 para Maceió. E a Peruísque 58, na frente Caracaju. 198 é o controle. Chama 5105. Vai, chama para pushback, finalmente. Vai chamar. Liga na chegada até o fixo da posição Pelo, após prossiga para o servido 366. Bom, Pelo, depois 366. Vazio. Tá 3896, bom dia. O altímetro 10 no 3, conto na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Conto na autorização, 3896. Poderia confirmar apenas o trem, já se encontra baixado e travado? Não copiei anteriormente? Relativo, conforme informado, 3896. Gente, atente a pássaros durante a aproximação. Ficaremos, graças pela informação. No novembro, na Taxi Papá, altímetro 10, 1-3, autorizado, ingresso via pista, reposto sobre a cabeceira, pronto. TAM 3896, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus com 1-5 nós. 090 com 1-5, 3896, livre pouso. Informação 1, bom dia, autorizado chegar na Mari, desça para nível 050. E o PES, e chama o controle em 1-9-8. Mantendo a planta 3000, chama o controle de 98, obrigado, bom dia. Olha. Informação 1, controle Salvador. Informação 1, Azul 4207. Azul 4207, prossiga. É, para a ponte com Salvador, informação, né? Ele autorizou a chegada a Mari, por quê? Obrigada, Azul 4207, copiar. 4207. Controle, bom dia, o gerente Bravo Delta decola, hoje mantendo pronto em 3 mil pés, está na escuta. Juliette, Bravo Delta, contato radar, saída Conde, nível 090. Conde 90, guarda na com a esquerda, Juliette, Bravo Delta. Lado direto Conde, pilotando Juliette, Bravo Delta. Direto Conde, Bravo Delta. Não solo 25, ao livrar solo 12, 19. Solo 19, bom dia, manda lá. Cruzulo novembro, o vento 090 graus, com 4 nós, tem livre decolagem pista 17. Após decolagem, curva direita, corredor Asher, código transponder 0153, e o controle 119, decimal 8. controle, confirme pro 4207, 1014, ajuste. 1013. 1013, positivo. Azul 4207, desça para 3000 pés, ajuste no 013. 3000 com 1013, o azul. Gomo 260, desça para 4000 pés, ajuste no 013. 4000 com 1013, o 260. Informação 1 no controle. Autorizada a chegada Mari, nível 050. Gomo Juliette, portão 612, 309, obrigado, bom dia. Alô Salvador, bom dia, Gomo 397, 502 Juliette, para autorização Congonhas. Gomo 397, está autorizado o plano para São Paulo Congonhas, nível de voo 360, via Pesulô no 6. Da Leda Bridge a subida. Primeira curva direita após a decolagem. 5102 é o código, 1208, corrigindo 1198 é o controle. Gente, autorizado São Paulo, nível 360, via Pesulô 16. Declarado 10, curva direita da Leda Bridge, aciona 5102, controle 198, gol 1397. Correto, chama para pushback e acionamento. Camarada. Salvador, 983 da Gol, 905 para o pushback acionamento. Confirme? 983, 905 para o pushback acionamento. Aguarde mais alguns instantes. Aguarda. Bom dia, Zulu November, decolado na sua escuta. Azul Tango Eco, Zulu November, 1000 pés, corredor Axé. 1000 pés no Axé, November. Eco, Zulu November, confirme, nível final 085. Confirmo, 085. Gente, agora autorização para ascensão. Vai passar a posição pelo, está autorizado o Ernesto, o ELS para o Azul, 4207. Azul 4207, autorizada a RNAVE WISC, desça para 2000 pés. Para 2000 pés no WISC. Não, desça para 2500 pés, ajuste permanece. Confirmado 2500 com 1013, o azul.